Claro, pasa que no se puede desfar. Passaria do dessa via para 3 mil pés. Passaria do 224 dessa via para 4 mil pés, passaria. Via 4 mil pés, 1-0-1-0. Passaria do 224 dessa via para 2 mil pés, QNH 1-0-1-0. Via 2 mil pés, 1-0-1-0, passaria. Trip 5218, desça para 2 mil pés. Reporte estabilizado no localizador. Estabilizado no localizador, descendo para 2 mil, 5218. Passaria do 2224, tráfego com precisão de 12 horas, 11 milhas, passando 4 mil pés para 2 mil pés. Alfa Tango 72 a Trip. A gente vai reduzir a velocidade. Trip 5218 já está estabilizado no ILS. Trip 5218, informe a velocidade. Reduzindo para a aproximação, 5218. 5218, aguarde transferência de comunicações. Aguardando transferência, o 5218. Bono 776, segue táxi em frente Alfa Índia para o 01. Alfa Índia para o 01, Bono 776. Trip 5218, passando na posição do Nachame Torre, 118, décima meia. 1186, até a torre 5218. Salvador, boa noite, Trip 5218, passando, Duna. Boa noite, Trip 5218, reforço externo, baixado e travado, ajuste ao 0-1-0. Cortará no externo, baixado e travado, 5218. Passando. Salvador, muito boa noite, 7560, passou 175 para 17, para 150, com a informação de guerra. TAM 3560, acende a identificação, via chegada a mar e desça até nível de voo 050. Descendo para o 050, TAM 3560. Possibilidade de voo direto, ETAP, TAM 3560? Indicado, Trip 5218. Trip 5218, autorizado pouso, pista 10, o vento 080 graus, 10 nós. Autorizado pouso, Trip 5218. Salvador, opera em 1198, transponder 5017, Coteje. Está autorizado 340 para Guarulhos, São Paulo, pela Upper Whiskey 50, a decolagem da pista 10, curva à direita no perfil da El Leda, após Leda até Bidev. Controle após 1-119-8, transponder 5017, da 3603. Correto, quando pronto, some para o feedback acionamento no 07, TAM 3603. Chamar a TAM 3603. Negativo, passaria, tá voando, passando a Duna agora. Pronto para o táxi. Uma milha sul de Duna. Enviado Olimpo 03 para o táxi com a torre agora. 1186. Eu acho que é Papa Golf. Golf, ingresso final da 17, parte final de 2 milhas. Ajuste no 0 no 0. Vento 080 graus com 10 nós. Eu acho que é Papa Golf. Golf, camarada. Chame torre 1 no 86. 1186, grato, você. Papagô, que avisou com o tráfego na final da 1-0. Bom, ativo, tráfego aproximadamente uma milha, cabeceira 1-0, ok? Reporte final da 1-7, ótimo, Papagô. Golf visual com outro tráfego no ILS. O tráfego está aproximadamente 2 milhas do marcador externo. Só tem condições de reportar na curta para prosseguir após o trip na curta da 1-0? Positivo, está visual com os dois tráfegos. Salvador, boa noite, passageiro 2224. Eu tenho aproximação aguardando pista livre, ajuste 1-0, 1-0. Aguardando pista livre, 1-0. Papagô, livre pouso 1-7, o vento 080 graus com 08 nós. Golf, livre pouso. Deslivre táxi, reforça no taxiway hotel para o cruzamento da 1-0. Confirme para o solo. Desconcerto. Vai na próxima, 1219-5218, boa noite. Alô. Solo Salvador, trip 5218. Trip 5218, segue táxi Alfa, reporta antes da Juliette. Táxi Alfa, reportará antes da Juliette, 5218. Está nível de voo 060. 060, rompe direto Mário 5725, obrigado. Uso pista no 0, vento 080 graus com 08 nós. Vivo pouso, passageiro 2224. Informação Sierra 985, Guarulhos 360, copia? Copia, 985. Autorizado Guarulhos 360, via para o esqui 50, decola 10, curva direita, saída da EL. Pós da EL, voa Leda, pós Leda, Bidev. Controle Salvador, pera em 1998, transponder 5021, cotejo. Autorizado para Guarulhos, o nível 3620, via para o esqui 50. Decola da pista 1-0, com curva à direita, saída da EL, pós Leda e após Bidev. Frequência do controle 1-1-9-8, aciona transponder 5021, no voo 1885. Correto, gate que encontra-se? 612. Quando pronto, só me possível que acionamento, gol no 885. Camará, gol 1-1-8-8, obrigado. Trip 5218, ingresso Juliette para a remota 1-3. Ingressar na Juliette, remota 1-3, trip 5218. No Solos 3-0, libere próxima à direita, chame Solo 121, decimal 9, boa noite. 1219, na próxima à direita, 224. Webjet 5723, desça até nível de voo 050. 050, 5723. Salvador, você é de 224, livrou. Livrou, táxi Alfa, reportando para Juliette Passaredo. Alfa, vai reportar antes da Juliette, 224. Passaredo 2224, ingresse Juliette para a remota 1-4. Vai ingressar na Juliette para a remota 1-4, 2224. Alô, Recife, trip 5218. Solo Natal, trip 5218. Solo Salvador, trip 5218. 5218, prossiga. Desculpa aí a falha aí, poderia coordenar o 190 para Aracaju? Será coordenada, corte cópia 5218, não por isso. Guardando cópia 5218. Trip 5-2, chama como 5-2-1, seria 5-2-1-6? Afirma, amigo, 5-2-1-6, obrigado, é. Cara. 3603, está no 07 para puxa acionamento. No portão 7, vai passar a calda do Embraer 145 que vai estacionar na remota? Após o mesmo, só pode executar o push e informar táxi. O TAM 3603. Firma, após a passagem do Embraer, está autorizado chamada para o táxi. O TAM 3603. Salvador, boa noite, eu vou. O 6116, autorização Brasília. Número 3, aguarde copo um instante. Vai dando copo no número. Então 3603 está livre, puxa em foco táxi. Trip 5216 está pronto, cópia? Pronto para cópia, 5216. Aracaju 190, decola dando zero com primeira curva esquerda, saída Pucajama, depois direto Aracaju. Frequência de controle 119.8, aterro 118, meia dúzia. Seu transponder 5030, trip 5218. Autorizado 190, Aracaju, decola da 10, curva esquerda após Pucajama, saída 5030, transponder 1862, 198, controle 5216. Correto, está pronto para push 5216. Quando pronto, 5216. Jet 5723, dessa via para 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-ray, reporte estabilizado no localizador. Reportará estabilizado no localizador, via, confirma o ajuste, 5723. QNH 1090, objeto 5723. 1090, 723. Sigma 0, baixou e travou. Afirmo. Autorizado pouso no zero, vento 090 graus com 10 nós. Ajuste 10 no zero, TAN 3560. Autorizado pouso, pista no zero, 090, TAN 3560. Está pronto, cópia. Pronto, cópia, gol 1613. Autorizado Brasília 360, a rota PZU 17. Decola da 10 com curva direita, saída gole e transição ao fito. Frequência do controle 119.8, a torre em 118.6. Se transponde 5020, gol 1613. Gente, autorizado Brasília 360, a PZU 17, 310, em curva direita, gole e o fito. 198 ao controle, 28.0020, transponde com 1.0.1.3. Correto, informe para puxa acionamento no 1.0.3. Informar com o controle, puxa e acionamento no 1.0.3. Para o táxi, TAN 3603, está com POB de 231, alterna Galeão, autonomia de 4 horas e 8. Tem táxi autorizado para o ponto de espera da 1.0, via Juliette Alfa, quando lá chame torre 118.612, TAN 3603. Juliette Alfa no ponto de espera 118.612, o TAN 3603. Tchau. Zero, Solos 39, direita, chama Solon 21, decimal 9, boa noite. 219, obrigado, até daqui a pouco, tá? 3060, 3560. Vento 03, não alinhar, sem livre decolagem, não no zero. O vento 080 graus com 09 nós. Ao alinhar, com o nível decolagem, o horizonte pode ser. Os próximos vai receber o nosso. O porta-lança da Juliette está 3560. Alfa Juliette para 3560. Livre ingresso, portão número 9, 3560. Autorizado ingresso para o 9, 3560. Obrigado. Salvador, boa noite. Alcântara 3603, próxima cabeceira 1-0, pronto. 3603, ali mantém cabeceira 1-0. Ali mantém 1-0, Alcântara 3603. Localizador, Campo Avista, objeto 5723. Objeto 5723, chame torre 198, décima meia. 8-6, obrigado. Norte do prédio 03. Boa noite, objeto 5723. Boa noite, objeto 5723, continue a aproximação, guardando pista livre, reforço marcador externo, ajuste no 0-0. Ok. Portará o externo, 523. 050, 4070, né, Chico? O 3, vamos tráfego à esquerda, o P3, mantendo 1 mil pés, perna do vento da 1-0, não interfere com a sua decolagem, tem livre na 1-0, vento 080 graus com 09 nós. Livre decolagem, pista 1-0, tá? 3603, atento ao tráfego. O 03 informa o tráfego Boeing da Webjet na curta final da 1-0, aproximadamente agora o marcador externo, vai alongar a perna do vento, aguardando para girar base. Visual com tráfego, alonga a perna do vento, olhando para o 03. Passou externo, baixado, travado, 5723. 5723 da Web informa o tráfego à esquerda, mantendo no meu pé, P3, circuito visual, perna do vento, da 1-0. Não vai interferir com sua aproximação, tempo autorizado na 1-0, vento 080 graus com 1-0 nós. Ok, tá visual com tráfego, livre pouso, objeto 5723. 3603, decola 43, controle 119.8, bom voo e boa noite. 119.8, obrigado, boa noite, 3603. Controle Salvador, boa noite, até 3603, perfil da Daer. Dael. 3603, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 340, saída da EL. 40, saída da EL, 3603. É possível dar presente da EL? Autorizado, TAN 3603, voa direto da EL. Droid da EL, 3603. Está livre de rapaz? Vento 03 está livre, reporte final da 1-0 com trem checado, ajuste no 0-0, vento 080 graus com 10 nós. Portará na final com trem checado ali no 03. Confirmando, vai remeter no alto, olho 03. Demativo. 723 no solo 246, libere próxima à direita, chama o solo 21 decimal 9, boa noite. Se a gente levar na praça na direita, chama o solo 21 9, 723. 723, livrou. 5723, boa noite, táxi autorizado Alfa Juliette, o portão número 5723. Ciente, autorizado táxi Fiela Juliette, portão 5, Juliette 723, boa. Boa. Arremete 248 e vai reforçar pronto para curvar esquerda, ingressando na Antena do Vento, com no mil pés, reportando através norte novamente da torre. Reportará através norte do pés, ali para o 3. Azul 4070, dessa via para 2000 pés, autorizado, final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. 4070, autorizado 2000 pés, reporte estabilizado no X-Ray 4070. Azul 4070, quem negar no 0 no 0. Direto. Brazilian Force 2590, information Sierra, for ATV. 590, right to copy to Glenn. Go ahead. You are clear to Brazilia for level 400, airway opposite 17. After takeoff, runway 10, turn right and ground with departure of feet to transition. And Salvador departure frequency 119.8, tower 118.6, and squawk code 5011, Brazilian Fast Show 590.